viu, bebê? Eu tô aqui no Arém do Ouro. Tem um uísque, tem mulher pra caralho. Vem comigo. Tô do Arém do Ricardo Moura. Tô do Arém do Ricardo Moura. Tem a branquinha, tem a morena, tem a capela e da cor de cenoura. Tem a branquinha, tem a morena, tem a capela e da cor de cenoura. Ô, Moura, ela vai cair é na cenoura. Ô, Moura, ela vai cair na cenoura. Ela vai cair na cenoura. Ela vai cair na cenoura. Ela vai cair na cenoura. Ela vai cair na cenoura. Ela vai cair na cenoura. Ela vai cair na cenoura. Chora, viola, vá. Ei, Ricardo Moura. Essa bicho.